chegar! Está a chegar! Pop Brasil! O melhor e o mais atual da música brasileira! Com... Maris Glasser! Olá, amigos! Eu, Marise Glasser, vou estar com vocês na Rádio Antena Web, levando o Pop Brasil. O Pop Brasil tem levado uma programação variada da música brasileira, desde o forró até o rock pop. Para começar nosso programa de hoje, com muita alegria e muito alto astral, eu selecionei a banda Eva, Vai Sacudir, Vai Abalar. E logo em seguida, representando a música popular brasileira, Alceu Valença, com a música Borboleta. Sintoniza-te. Ela é uma borboleta, pequenina e feiticeira.

Mix CD. Hoje eu vou primeiro lugar em vendas em todo o Sergipe. Pagode lá dentro do meu AP. Só eu e você vai ter BBB. Hoje a minha cama é um paredão, sem anjo, sem salvação. E eu já invitei você. Vou botar pra descer, vou botar pra descer. Ué, ué. Lá de outro jogo acabado, eu não quero mais. Será? Porque só a pré-limina não me satisfaz. Ou não? Um beijo, a luva e gostei, só que não rolou. E eu na vontade fiquei sem fazer amor. Já que você me provocou, agora experimenta. Cê tá quer de venda, cê tá quer de venda. Tchaca, tchaca, vucu, vucu. Será que você Rigo aguenta? Cê tá quer de venda. Senta que é de menta, já que me provocou. Agora experimenta. Senta que é de menta. Senta que é de menta. Tchaca, tchaca, vucu, vucu. Será que você aguenta? Senta que é de menta. Senta que é de menta. Cavaleiro elétrico, ô doideira! Lançamento de primeira mão FM. Para JC! Nos sonhos você vem e me diz o que você quer. Pra sermos apenas um, por que tá fazendo assim? Vem ao teu voo pedir aos céus você de volta pra mim. Meu Deus, me ouça, me traz de volta. Pra nunca mais me ver sofrer, devolva minha paz. Meu Deus, me ouça e me responda. Por que é que temos que sofrer só por amar demais? Não paro de pensar em você. Quero encontrar o amor. Não paro de pensar em você. Quero encontrar o amor. Eu vou buscar. E quando encontrar, eu quero cuidar. Pra sempre amar você. Não paro de pensar em você. Quero encontrar o amor. Você nasceu só pra mim. Quero sentir seu calor. Não tem distância no mundo pra separar esse amor. Pergunto ao sol, qual a direção? Ele me indica o caminho em busca dessa paixão. Esse é meu desafio, atravessar os rios. Sair em busca desse amor, deixar esse vazio. Mostre-me, anjo, o destino. Ensina-me o caminho pra encontrar meu anjo. Você quer encontrar amor. Não paro de pensar em você. Quero encontrar amor. Eu vou buscar. E quando encontrar, eu quero cuidar. Pra sempre amar você. Não paro de pensar em você. você. Não paro de pensar em você. Quero encontrar amor. E agora, tu andou é. Aí, Belová, descola uma de jamba aí pra mim, meu compadre. Relá, meu compadre Nogueira. Essa bate forte. Gripe, buraco com limão. Juro, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar livre vira drogaria. Gripe, buraco com limão. Juro, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, no tempo do ar livre vira drogaria. O médico tava com medo do meu Figueiredo não andasse bem. Então receitou jurubeba ao cachorro e de quebra carqueja também. Embora fosse homeopatia, a grana que eu tinha era só dois barão. Mas o Arlindo é pai d'égua, foi passando a régua, eu fiquei logo bom. Gripe, buraco com limão, jurubeba é prazia. Do jeito que a coisa vai, o tempo do Arlindo vira drogaria. Com limão, juro que é parasia. Do jeito que a coisa vai, é pro tua lindo e da drogaria. Tem vinho pra conjuntivite, licor pra bronquite, cerveja pros quins. Traçados e rabos de galo pra todos os males e todos os fins. O Juca chegou lá no Arlindo, se desmilindo, querendo apagar. Tomou batida de jambo, recebeu o rambo, botou pra quebrar. Cripura com limão, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, bebe do alinho vira drogaria. Falei, gripe, buraco com limão. Juro, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, bebe do alinho vira drogaria. Batida de erva cidreira, se der tremedeira ou palpitação. Pra quem tá doente do peito, faz um grande efeito, licor de avião. E toda velhice se acaba, se der catuaba pra um velho tomar. Meu tio bebeu lá na Lindo e saiu tinindo pra ir furunfar. Gripe, buraco com limão, juro, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, é pro tua lindo vira drogaria. Atenção, rapaziada, o Boteco do Arlindo com nova direção, inaugurando a fase de macopé indígena e a flora medicinal. Gripe, buraco com limão, juro, bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai, é pro Arlindo vira drogaria. E tivemos aí o grande sambista João Nogueira com o Boteco do Arlindo aqui no Pop Brasil, na sua Rádio Antena Web. Vamos dando sequência à nossa programação de hoje com a banda Cheiros de Amor, com a música Uê. Em seguida, vou apresentar a vocês a dupla nova, uma dupla sertaneja, João Bosco e Vinícius, que por coincidência leva o mesmo nome dos nossos grandes intérpretes da música popular brasileira, João Bosco e Vinícius, com o trabalho Chora e Me Liga. Em seguida, o trabalho novo do Daniel, com a participação especial do padre Fábio de Melo, com a música Só Amor. Gentilmente pra estar

E vamos seguindo nossa programação com mais três músicas. Nós vamos iniciar com MC Radinho, com a música Piriquete. Seria interessante que vocês prestassem atenção na letra da música para ter uma noção do que seria o termo piriquete aqui no Brasil. Em seguida, o Regis Danese faz um Milagre em Mim, encerrando o bloco com o grupo Molejo Personal Training. Piriguete, velho. É, Speed, se liga nessa ideia aqui então. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Mini saia rodada, blusa rosinha, decote enfeitado com um monte de purpurina. Ela não paga, ganha cortesia. Foge se a sua carteira tiver vazia. Vai na micareta, vai no pop rock. Festa de axé, ela só anda de top. Ela usa brilho, pisse no umbigo. Quando toca reggaeton, quer ficar comigo. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Foto de espelho na exibição. Ela curte funk quando chega o verão. No inverno essa mina nunca sente frio. Desfila pela night com um short curtinho. O 5-7 de marido. Ela gosta é de cara comprometido. Não tem carro, anda de carona. Ela anda sexy, toda guapetona. Ela não é amante, não é prostituta. Ela é fiel, ela é substituta. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. É governador, lá em Salvador, Rio de Janeiro, Santos e Belo. Todo mundo já conhece, sabe o que acontece. Quando vê a gente, ela se oferece. Mexe o seu corpo como se fosse uma mola. Dedinho na boquinha, ela olha e rebola. Chama atenção, vem na sedução. Essa noite vai ser quente, eu vou dar pressão. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripiri, piriguete. Papo, Heitor, Speed, Los Pioneiros, senhores. Como

Terezinha. Ela é do Cadinho, Cadinho de um, Cadinho. Sou apaixonado e não vivo longe dela. Ela é minha princesa, diz que é minha Cinderela. Os meus amigos falam que sou louco, que a minha princesinha sai com outro. Deve ser inveja porque ela é tão cheirosa. Barriga saradinha, ela sabe que é gostosa. Mas o meu chefe hoje me deu folga no trabalho. Cheguei mais cedo em casa e disse: ai meu Deus, cara, ela me enganou. Eu acreditei, sabia que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Ela me enganou, eu acreditei, sabia que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Fui apaixonado e levava chifre dela. Que mulher safada, eu vivia só pra ela. Os meus amigos sabem que sou corno, que a tal da Cinderela sai com outro. Todos lá na rua sabem que ela é piriguete. Dizem as más línguas que ela é boa de chiclete. Meu chefe já sabia, até folga ele me deu. Cheguei mais cedo em casa e disse: ai meu Deus, ai meu Deus, cuidado. Ela me enganou, eu acreditei. Sabia que seu personal não era gay. Deitado no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Ela me enganou, eu acreditei. Sabia que seu personal não era gay. Deitado no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. E para, e para. Como é que pode? Eu bancando tudo e outro malandro desfrutando. Personal sai caro, hein? Fui apaixonado e levava pra chifre dela. Que mulher safada, eu vivia só pra ela. Os meus amigos sabem que sou corno, que a tal da Cinderela sai com outro. Todos lá na rua sabem que ela é piriguete. Dizem as más línguas que ela é boa de chiclete. Meu chefe já sabia, até folga ele me deu. Cheguei mais cedo em casa e disse: ai meu Deus, ai meu Deus, cuidado. Ela me enganou, eu acreditei. Sabia que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu me entendo porque gosta de malhar. Ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela. Sabia que seu personal não era gay. Que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Ei! Como é que pode, hein? Tá vendo? É o que acontece. Meu chefe já sabia, até folga ele me deu. Cheguei mais cedo em casa e disse: ai meu Deus! E chegamos assim a mais um final do Pop Brasil na sua Rádio Antena Web. Eu vou me despedir de vocês com a música da Grace Eve, Refazenda. Espero todos no próximo sábado às 20 horas no horário de Portugal e às 16 horas no horário de Brasília. Beijinhos mil! Solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacate. sapateiro. Saiba que na refazenda tu ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, toda, toda, Guariroba. Fazendo tudo.